Este programa é um oferecimento da Fiction Corporation. www.fictioncorporation.com.br. Província de Konar, Afeganistão. Parece que vocês estão me levando para a corte marcial. Que loucura. O que é que eu fiz? Vocês vão parar o carro e me dar um tiro, é isso? Não pode falar, não? Ô, garotão, fala aí. Podemos falar, senhor. Ah, entendi. É pessoal, né? Não, o senhor intimida eles. Que bom, você é mulher. Você sabe que eu nem desconfiei. É, vocês querem direitos iguais, né? Achei que se fosse o homem, imagina. Eu sou o piloto. É, você tem uns traços assim no rosto que chamam muito a atenção. É muito difícil não olhar pra você. Esquisito, né? Pode rir, eu deixo. Oi! Senhor, eu tenho uma pergunta. Fala, filho. É verdade que o senhor saiu com 12 modelos de capa de revista ano passado? Maravilhosa pergunta. Sim e não. A de março não deu porque não tive tempo, mas a capa de dezembro foi com gêmeas. Próxima pergunta. Você tá de brincadeira, né? Será que eu posso tirar uma foto com o senhor? Tá. Pode tirar, criança. Tá. Você não vai botar essa foto na internet, não, né? Por favor, sem dedinho. Brincadeira, pode mostrar. É isso aí. Paz e amor. Eu sou um operário da paz. Peraí. Vai, não tem mistério. Só um instantinho. Tira essa foto, é só apertar o botãozinho. Nossa, vai, já foi? Ataque esquerda! O que é? I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Jurassic Cast no ar, meus caros internéticos. Voltamos agora pra falar de um filme muito foda. E está comigo aqui o Brunão. E aí, galera, tudo beleza? E eu tenho um bonequinho do Homem de Ferro com a cara do Robert Downey Jr. e o Calaveira que me deu, S2. Ah, foi, quando eu fui em São Paulo a última vez, lá pra Campos. Isso, fofo, lindo. Gostou, gordo? Amei, amor. Passa no mamilo, esses mamilos gigantescos que você tem. Tá comigo aqui também o Miote. E aí, galera? Porra, eu pegava a Pepper. Está comigo aqui também a Melina. E eu comeria a Pepper Potts. Mas é, tá maluco, mas tá. Mas vocês estão com a perequeca. Nossa, você e a Yasmin, hein? Nossa senhora! Mas... Melina, você me chama, tá? Pra eu ver. Ave Maria. Caraca, é filme de quadrinho, né, velho? Pra criança. Meu filho adora esse filme. Nunca vai poder ouvir esse programa. Parabéns. Não, eu tô bobo, viu? Tô bobo. Ah, Alessandra. Eu tô chocado, assim, com você, com a Melina. Com a Yasmin, não, porque a Yasmin já, né? A gente tá acostumado. Agora eu tô chocado com vocês dois, assim, nesse swingueiro, essas coisas, essa coleção de velcro. Essa swingueira da Bahia. Teu marido escuta essa porra aqui, né? Teu marido curte os posts. É, ele comenta em todo o programa. Tu fica abrindo teu olho aí. Não, mas imagina, quando ele ouvir falar que a esposa dele falou que comeria Pepper Potts, ele vai falar assim... Ele vai se amarrar, porra. Ele vai ficar, tipo, com a Guimai. Kigri! Kigri, kigri, alright! Ah, internet, com os olhos só, hoje nós vamos falar, vocês já ouviram, vocês já devem ter, né, adivinhado, pra você que é um mobral, que ainda não viu qual é a arte do Maciel na capa do programa, então você não está sabendo sobre o que nós estamos falando, e nós hoje vamos falar sobre Iron Man. Não estamos falando daquela galera que nada, anda de bicicleta e corre, porque eu fico cansado só de pensar nisso. Estamos falando do herói, meus caros internéticos, o herói Homem de Ferro, o filme que lançou João Favreau no estrelato dos diretores de ação, ressuscitou o Robert Downey Jr. no cinema, um filme que deu o que falar na sua época e ainda dá o que falar até hoje, um puta filme bom pra caramba e um monte dessa coisa, dessas coisas que tá. Então a gente volta logo depois do Jaiminho. Eu tô hoje muito heavy metal. Sobe o Black Sabbath. Um novo castigo. Eu sou de Tânia Mãe. Procure. Oh, yes, wait a minute, Mr. Postman. Oh. Voltamos com mais os recados do Jaiminho. Fiction Corporation, como sempre, alimentando a internet, né? Garantindo o podcast dos ouvintes. Você, né, já percebeu que a Fiction, ela tipo, virou um vírus? Ela virou a mãe de todos, né? Ela virou um vírus, ela não consome, mas ela se espalhou pela se internet. Espalhou. Né? É verdade. É bom, né? É bom. É. Adorei, quer dizer que tá dando certo. A campanha é tá ótimo. Dando certo. Ouviram, tá certo. Anunciantes? A campanha está dando certo. Começou aqui, viu? Começou aqui e estão nos imitando. E todo mundo copiou. Na cara de pau. Um tal de um programa aí que dizem que é tipo sem pauta, eles imitam até a forma como eu falo. E temos aqui pra hoje o relançamento da camiseta Stark Industries, cara. Aonde que tá sendo esse relançamento? Na Fiction Corporation, pô. Qual animal? Aqui! Ah, tá, entendi. O relançamento é só no Just Cash, rapaz. Isso, é só pra deixar claro, Mas o relançamento da camiseta Stark Industries, a gente falou, Alexandre, nós vamos falar sobre o Homem de Ferro, cara. O Homem de Ferro 3 tá aí, lançando no cinema, todo mundo já viu os trailers, já sabe o que vai acontecer no filme inteiro. A gente precisa falar de Homem de Ferro, é um filme bom, um filme bacana. E tá aí, Stark Industries. Então ele tá relançando, a camiseta agora tá na cor preta com a estampa em branco, cara. Tá melhor do que era antes, hein? Você que é gordo, é o tipo de camiseta que você quer. Porque você é preto, aí você difunde com fundo, ninguém sabe qual é a tua circunferência, né, Bruno? Não, e é legal que o Stark Industries, ele é bem discreto, assim, ele não é uma coisa grande. Ele é o ator principal do filme, né, o Stark Industries. É o que mais aparece. Não, peraí. Eu levei uma meia hora pra entender. Não, peraí. Aí eu entendi o raciocínio do Miotti. O raciocínio dele tá corretíssimo. Miotti. Quê? Repete o nome da parada, por favor. Eu não vou repetir o problema, continua aí, vamos. Cara, caralho. Eu não sei se vocês escutaram, mas a camiseta agora se chama Stark Industries. Eu falei certinho, sei que tá de onda. Quando você escutar, você vai ver. Stark Industries. Ah, é? Então repete aí o que você falou agora. Você é um homem, repete. Stark Industries. Vambora. Muita coisa que eu vou falar aí, vambora. Stark Industries. Então tá. Camiseta com preta, Stark Industries. Vai ver o Homem de Ferro 3 com a sua camiseta do Stark Industries. Isso, vai bombar, cara. Vai chamar atenção pra caramba. Porra, até porque muita gente vai perguntar o que é Stark Industries. Então vai, acesse aí fictioncorporation.com.br e compre sua Stark Industries agora! Além do relançamento da Stark Industries, a Fiction Corporation pediu aqui pra gente destacar os novos lançamentos, rapaz. Os lançamentos do mês de abril. É a camiseta InGen, rapaz. É a primeira delas. É isso mesmo, InGen, que é a indústria que ressuscita os dinossauros lá no Jurassic Park. Por incrível que pareça, esse filme não tem nada a ver com o nome deste programa. Está relançada também a Cápsula Corp. Essa aí foi em voto popular, hein, cara. Eles fizeram enquete lá no Facebook. Qual é o caminho? camiseta que o povo queria, e escolheram Capsule Corp, que é em homenagem ao Dragon Ball Z. Eu não faço ideia. Mas é porque você é virgem, você é um gordo virgem. Ah, o virgem aqui não conhece, né? Não, não, quem conhece Dragon Ball é porque mete muito. Tá bom, é, remete muito mesmo, com certeza. Capsule Corp, pra quem não sabe, é a indústria, na verdade, a única indústria que existe no anime, que é da família da Bulma, que ela, inclusive, usa tecnologia pra achar as esferas do dragão e tal. Então ela tem muita importância na série. É como se fosse uma umbrella do bem do universo do Dragon Ball. É muito legal. Olá, muito agora bacana. Você me explicou uma parada aqui, pô. Fez sentido pra mim. Agora, a quarta camiseta inspirada no universo do Superman, eu vou deixar pro Miotti falar. A gente sabe que tem a LexCorp. Isso. Todos os, a série, o filme fala LexCorp, mas não tem nada disso com a camiseta. É a Lex Luthor Incorporated. Olha aí, rapaz. E aquilo que a Lois Lane vai investigar quando ela tá interessando aquele cara que estão comprando terras lá na Califórnia. Isso, é o plano do Luthor do primeiro filme de afundar a Califórnia lá e ganhar dinheiro vendendo terreno. Velho, olha só, a Fiction tá lançando várias camisetas inspiradas no universo Superman. E em breve vai ter camiseta exclusiva Jurassic Cast Superman aqui. Vai ser foda, vai ser foda. Olha, vai ser pra arregaçar todo mundo. Inclusive, o pau tá livre. Caraca, o Alexandre não para, né, velho? Ele agora inaugurou um novo parque gráfico. Conhecido como o quarto da casa dele que ninguém usava. E aí agora ele tá imprimindo camiseta. Ele olha pra um negócio, camiseta! Ah, vou fazer camiseta! Comemorando o início da terceira temporada de Game of Thrones, a camiseta Crossroads Inn. Olha aí, cara. Cara, muito maneira, cara. É a taberna lá, a estalagem, né? Onde o Tywin Lannister monta a primeira base de guerra. E ela fica no cruzamento da estrada real que vai pra Winterfell, Porto Real, Dagger, Corre Rio. Cara, Crossroads Inn é a nova camiseta que você tem que comprar terceira temporada do Game of Thrones, velho. Então você que é fã de Game of Thrones não vai ser idiota e vai perder essa oportunidade, que pelo amor de Deus, né? E a última, finalmente, chegamos no final do anúncio da Fiction. Isso. Agora o Miotti vai falar. Agora essa o Miotti vai falar. Puta merda. Miotti, você vai falar isso aí. Você vai falar do jeito que tá aí na pauta. Fala. É a camiseta Better Call Saul. Saul Goodman Attorney et Law. Não faço ideia do que seja isso. Gente, como eu nunca vi uma pessoa ler inglês tão escrotamente, velho. Sério. Cara, o fã de Breaking Bad tá se revirando na cadeira. Deve tá, exatamente. Você que é fã de Breaking Bad, sabe do que a gente tá falando. É a camiseta Better Call Saul. Saul Goodman, Attorney at Law. É a empresa aí do Saul Goodman, que é advogado, né, cara? Então, você que é fã da série, cara, tem que correr atrás dessa camiseta. É mais uma que o Alexandre, lá da Fiction, tá lançando do Breaking Bad. Tem a camiseta também lá dos Pollos Hermanos, que também é muito maneira e tá saindo que nem água. Então, cara, aproveita agora, Friend Breaking Bad, Saul Goodman, Attorney at Law. Como eu falei no programa anterior, que ia relançar a Dino e a DeLorean Abelina, agora chegou a DeLorean Abelina. Essa que eu mais estava esperando. Pois é, tá vendo, Alexandre? Cadê as camisas femininas? A mulherada tá cobrando, ó. Eu quero minha baby look, pô. Então esse é o lançamento dessa camisa. Ela é na cor azul, azul marinho. A partir de segunda-feira já tá aí no site pra ser vendida. Promoceta Blu-ray. Essa eu vou deixar a Melina falar, que ela só fica rindo. A Melina parece uma paniquete, vocês perceberam? Ela rebola e fica rindo. O negócio que rebolar ninguém vê. Então ela só fica lá no fundo, assim, sabe? Então vai lá, Melina, qual é a promoção do Blu-ray do Homem de Ferro aí? Blu-ray o Homem de Ferro, em parceria com a Taverna do Homem. Concurso cultural. A frase é boa. Essa frase, eu tô assim, contando os minutos pra começar a ver essas respostas. Se você fosse o Tony Stark, quem você pegaria e qual seria a cantada que você ia usar? Quem responder essa pergunta maravilhosa vai estar concorrendo ao quê? Vai estar concorrendo ao Blu-ray do Homem de Ferro. Isso, que é um oferecimento dos nossos queridos amigos lá da Taverna do Ogro Encantado. Botem aí nos comentários, se você fosse o Tony Stark, quem é que você pegaria, qual seria a sua cantada. O resultado sai no Jurassic Combo número 10. Então corre e escreve aí nos comentários a sua resposta. E Então, interneticos, depois de meses a fio, né, lá de negociações com a multinacional Livraria Cultura, tivemos que abrir um banco por causa dos contratos bilionários que envolveram essa transação, não é não, Bruno? Não. Nós estamos fazendo porque somos umas putas baratas, não vamos cobrar nada. Putas pagas. Pagas não, porque eu tô mais recebendo nada, né? Pagas não, são putas grátis. Somos putas baratas. Isso, exatamente. Nós vamos estar lá, cara, fazendo brincadeiras, palestras, falar sobre a obra, o autor, né? De Game of Thrones, cara, Guerra dos Tronos aí, a série que tá retornando agora na terceira temporada, né? E o livro que já tá indo pro sexto, sétimo, sei lá que livro que tá. Então vai ser na Livraria Cultura do Casa Parque, em Brasília, tá? Pessoal que não é de Brasília, sinto muito. Vocês têm que vir pra cá pra assistir. No dia 13 de abril, é um sábado, a partir das 18 horas a gente já vai estar por lá. E olha só, interessante, hein? Quem for vai estar concorrendo a um box dos livros do Game of Thrones e um livro individual, aquele o primeiro livro. Além de camisetas da Fiction, que o Alexandre já falou que vai arrumar pra gente sortear. E talvez tenha um brinde de Homem de Aço, tá? Olha pode aí. Pode ser que role brinde dele também. Isso, e também vai estar a Melina lá fazendo pole dance também. Vestida de Khaleesi, não é não, Melina? Não, eu vou fazer tipo satânico pandemônio, dançando cobra. Nossa senhora. Nossa, eu não sei nem o que ela tá falando. Pariu. Drink no inferno, drink no inferno, drink no inferno. Ah, cara, ixi, o nome é assim, é? É, agora tu vai ter que vir. Agora, caralho! Olha o tesão quando o miote bate, o miote fica agressivo quando tá com tesão. Então é isso, Game of Thrones, não perca, Livraria Cultura, dia 13, não falte. A gente tem que lotar aquela bagaça lá, hein? Para encerrar andanças na podosfera, a Yasmin andou batendo perna por aí, lá no Cabine Musical número 3, o romântico, a tarada, o tosco, o depressivo e a metaleira. Eu já sei quem é ela, né? Eu acho que ela é a tosca. Não, de jeito nenhum. Eu estive no Sétima Sala já faz até algum tempo, mas a gente não teve a chance de anunciar aqui. Então, tô fazendo meu dever de casa, Sétima Sala, falando sobre Um Violinista no Telhado, que é um dos grandes musicais. É um filme fantástico, fantástico. E não é uma dança nossa, mas é aquele programa do Almir Marques Entrevista, que tem no Rádio Fobia, que agora entrevistou o Mário Monjardim. Olha aí, hein? Oh, muito bom. Já escutei, ficou muito boa, né? E conta, assim, algumas coisas que ele contou no nosso programa também, né? Conta outras também. E foi, até agora foi a maior entrevista que o Almir Marques fez. Ficou muito bom. Até porque o Monja gosta de falar pra caramba, né? É, o Monja é uma gracinha, um amor de pessoa. É isso, internet, com as redes sociais do Jurassicast no Facebook, Miotti. Onde é que o pessoal pode encontrar o Jurassicast? facebook.com/Jurassicast. Melina, o Twitter do Jurassicast qual que é? twitter.com/Jurassicast. Brunão, filmou? filmou.com/Jurassicast. Estamos todos lá, siga os nossos perfis, adicione a gente e compare a nossa compatibilidade fílmica. E agora tem uma novidade, filmou, você pode ver filme lá. Olha aí, essa eu não sabia. Tem uma pancada de filme lá que você pode ver agora. Ah, oh, maneiro. Então é isso, interneticos, até a próxima e voltem agora com Tony Stark, que é um cientista espacial muito doido. Muito doido. Tony Stark, tira onda. Ih, lá vem. Vamos combinar de não deixar a menina cantar mais? Mas eu achei que isso já estava combinado. Miote. Você já falou o nome, não preciso falar, não. Nossa, mas tá numa agressividade essa menina. Aí, mas a povo quer saber você, Miote. Você que é engraçado, assim, porque você é tosco, entendeu? Vai falar ou vai ficar de greve? Você quer que fale mesmo o nome do Homem de Ferro em inglês? Quero, porque você vai falar errado até isso. Iron Man. Iron Man. Iron Man. Iron Man, Iron Man, Iron Man, Iron Man, Iron Man, Iron Man. Dá pra fazer... Dá pra fazer um funk. Dá pra fazer uns medley, né, velho, com os inglês tosco do Miote. Tipo aquele funk lá do Joel Santana, né? Isso, um é. The Black. Eu que não vou fazer. The Right. The Mid. Ah, vai ter um ouvinte que vai fazer. Claro, que se quiser, faça. Eu não vou ter esse trabalho. Homem de Ferro, filme de 2008, dirigido por John Favreau, que até então não tinha feito nada expressivo no cinema, né? Na verdade, ele não era expressivo em porra nenhuma. A única coisa que eu lembrava dele no cinema, aliás, nas telas, é que ele tinha feito o namorado de uma das personagens do Friends, né? Se eu não me engano. Ele pegava a Mônica, não era? Era a Mônica que ele pegava? Isso, ele pegava a Mônica, ele pegava a Mônica. Não, mas o John Favreau, ele tem umas coisas interessantes, principalmente como ator, assim, ele fez muita coisa de ator. Nada também mega expressivo, assim. Mas como diretor, ele tem 17 filmes no currículo, cara. É, grandes merda em todos os filmes. Não, 17 filmes entre séries de TV também. Mas ele é conhecido pelo Um Duende em Nova York. É engraçadinho. O Zatura, que é o Jumanji no espaço. Isso, com a imunda, com a suja. É verdade, com aquela nojenta. É com ela. Não vi essa porra, não. Na época ela ainda não era suja. Não, já era. Já tava suja. Já era suja. Porra! Ela nasceu suja, né? Não, ela era suja, mas não era puta ainda. Porque hoje ela é puta e porca, né? A gente já chegou nessa conclusão aqui. É verdade. E é dele também o recente Cowboys e Aliens, né? Cowboys com o nosso querido Harrison Ford. Mas é isso aí. John Favreau nunca fez muito grandes coisas. Agora, o Robert Downey Jr., ele se valeu muito desse filme, né? Ah, com certeza, cara. Porque ele tava apagado. Depois, o último filme que ele tinha feito expressivo era o Sherlock. Não, desculpa, Sherlock foi depois do Homem de Ferro. Sherlock foi depois, exatamente. Na verdade, o Robert Downey Jr. é um ator aí que veio aos trancos e barrancos, né, cara? Ele começou lá na década de 60, 70, na verdade. Começou a fazer alguns papeizinhos ali na década de 80, fazia... Ele fez um papel, olha só, no Tough Turf, olha aí. Que é isso, Tough Turf? Tough Turf, velho, o Rebelde, não lembro? O Rebelde da Bicicleta? Esse passava no SBT. Mulher Nota Mil, ele faz um... homoerótico, né, velho? Que é aquela merda ali que eu não entendi a relação. Parado lá. É, ele faz ele uma relação meio gay com aquele amigo dele, é muito estranho aquele negócio ali. Ele fazia algumas dessas comédiazinhas dos anos 80. Aí depois ele fez um filme que eu me lembro muito, Air America. Lembra desse, Miotti? Lembro, Loucos pelo Perigo. Isso. Ele concorreu ao Oscar pelo Chaplin. Não me lembro se ganhou. Não ganhou, né? Mas sensacional, ele de Chaplin. Tem um outro filme dele muito bom, que eu gosto muito, que ele faz um repórter filho da puta. É o Assassinos por Natureza. Ah, eu sei que certeza. Nem todo mundo gosta desse filme, mas ele faz o personagem mais... filho muito da bom. Puta nesse filme. Eu gosto, inclusive, da própria história do Robert Downey Jr., porque, pra mim, ele é a prova viva de que drogas só atrapalham. Esse pessoal que faz apologia, esse pessoal que acha que tá tudo bem, que tá tudo legal, eu não vou ficar levantando bandeira contra movimento nenhum, né, antidrogas e tal. Mas eu acho que o Robert Downey Jr., ele é a prova viva de que droga não ajuda em porra nenhuma, porque a carreira dele foi destruída por causa da cocaína e do álcool. Ele é um ator brilhante, na minha opinião. Ele, como o Miotti acabou de falar, ele no Chaplin tá absurdo. É absurdo. De uma atuação brilhante, a atuação dele. Eu não sei porque que ele não ganhou o Oscar. Ele deve ter concorrido com gente muito boa. Pra quem não conhece, ele tem um problema grave com álcool e cocaína a vida inteira. Acho que ele já superou isso aí, já. Superou, né? Não, hoje ele diz que superou, né? Até então ele tá lá estável, tá fazendo filme pra caramba, tá se dando super bem. Porra, fez o Vingadores, que foi uma coisa monstra aquele filme. Ele tá instituído como Tony Stark. Ninguém nunca vai conseguir ganhar do Robert Downey Jr. sendo o Tony Stark, né? Inclusive, eu acho que é uma vantagem pra ele, porque o personagem, o Tony Stark e ele são praticamente a mesma pessoa, né? É, inclusive, esse problema da bebida, da droga, os dois acabaram afundando a carreira. É, eu acho interessante que eu tava assistindo um documentário sobre o Homem de Ferro, duas coisas ficaram emblemáticas ali. A primeira é o produtor falando que a escolha do Robert Downey Jr., por incrível que pareça, não foi por conta dele ter uma história meio que parecida com a do Tony Stark, de bebedeira. Primeiro eles escolheram e depois é que eles se tocaram. Puta, ainda tem isso. Pelo menos isso é a versão oficial, tá? E eu acredito que seja mesmo. Eu acredito que seja também. E a segunda, que eu acho interessante, é aquele ator que trabalha com ele no começo do filme, quando ele tá preso lá, aquele que ajuda ele a fugir da prisão. Dr. Jensen. Exato. Ele falando que quando o Robert Downey Jr. foi fazer o primeiro teste de colocar aquela armadura Mark I, né? Aquela que é toda gigantona. A cinza ainda, né? Isso, aquela cinzona, né? Aquela grandona gigante. Ele chegou pro Robert Downey Jr. assim, o Robert Downey Jr. dentro da armadura, aí virou assim: Robert, você já parou pra pensar, cara, que você é o Homem de Ferro, velho? Aí ele falou assim, cara, e não é, bicho? Aí ele falou assim, cara, olha só, esse é o tipo de coisa que podem falar o que quiser de você o resto da sua vida, mas isso ninguém vai poder arrancar de você, velho. Você vai ser sempre o Homem de Ferro, velho. Aí ele, pois é, isso é sensacional. E aí incorporou isso pro resto da vida dele. Pro resto da vida. E agora, cara, ele não pode ir a uma Comic Con, velho, porque ele vai de Tony Stark. Ele não vai, mais de Robert Downey. Leva aquele negocinho que acende na mão, faz firula. Isso, faz firula, manda beijinho pros outros, fala assim: vocês me amam, não é? E todo mundo. Na minha opinião, a atuação do Robert como o Tony Stark tá brilhante, porque ele criou um Tony Stark tão orgânico pra pessoa dele, que quem assiste o filme acha que fazer um Tony Stark é fácil. Eu não sei se eu tô me fazendo entender. É verdade, é verdade. Mas parece que é simples agir como um Tony Stark. E não é, né? E não é, cara. É, porra, um trabalho de ator do caramba. Pra ele foi tão natural, né, que parece que é ele mesmo. Exatamente, ele, né? Exatamente. E ele tem umas tiradas muito boas, daqueles cacos que ele faz, ó, oh, meu Deus, tudo bem e tal, não sei o que, ela é gostosa? É gostosa, é gostosa. Eu perdi uma meia hora aqui. É, perdeu uma meia hora aqui com você e tal. O que que o senhor acha de ser chamado do Da Vinci da guerra? Não, isso é um absurdo, eu não pinto. Entendeu? Então assim, ele faz isso com uma naturalidade que ficou perfeita pro papel dele, né? Ficou perfeita pra construção do papel que ele fez. Tem um filme que ele fez que é pouco conhecido. Ele fez logo depois do Chaplin. É o Morrendo e Aprendendo. Um filme meio assim, meio espírita, só que é uma comédia. Quatro pessoas morrem no momento que ele nasce. Então, eles ficam acompanhando o Downey Jr. a vida inteira dele, né? E tem horas, assim, que incorporam nele. Então, ele se faz de mulher, se faz de velho, se faz de vários personagens que estão ali na hora. Ah, legal, hein? Total, esse filme vale um Jurassic Cash. Agora, eu não gosto dele no Sherlock Holmes. Não, porque o Sherlock Holmes, ele tá tipo um Tony Stark também, né? É, pois é, ele ficou Tony Stark, na minha opinião, tá, gente? Não me crucifiquem. Mas, na minha opinião, o Sherlock Holmes dele ficou Tony Stark demais. Eu acho que ele podia ser mais Sherlock Holmes do que ele é. Mas enfim, também é um filme muito divertido, legal e tal. Eu gosto, acho bacana os dois filmes. O segundo eu acho até melhor que o primeiro. Histórias tensas, né? Ele voltou a saber escolher bons filmes, cara. E é isso que me deixa mais feliz, cara. Porque depois do Homem de Ferro, parece que ele, sei lá, ressuscitou, né, velho? É. O cara ressuscitou, velho. E aí ele, porra, pegou, foi nessa pegada. E aí, cara, tem um filme dele que é muito bom, velho. Que é Trovão Tropical. Nossa, esse filme é muito bom. Ele faz um ator estilo, assim, mega ator de Hollywood, sabe? Daqueles que gosta de desafio. Ganha prêmio, né? Isso, ganha prêmio, não sei o quê. E aí nego fala assim, ah, qual vai ser seu próximo... tal. E aí ele resolve interpretar um negro no filme. E aí ele faz uma cirurgia pra ficar negro, velho. Ele faz tipo o Michael Jackson ao contrário. Isso. Branco pra ficar negão. E aí ele começa a falar, tipo, estilo do gueto, sabe? Assim, falando um monte de gíria, não sei o quê. E aí tem uma hora que ele encontra um outro negro dentro da história, negro de verdade. E aí ele começa a falar, é isso aí, irmão, não sei o quê. E o cara pra ele com a cara assim de, peraí, é sério que você tá falando irmão pra mim? É sério mesmo. É muito bom o Trovão Tropical. Muito divertido também. Inclusive, o Trovão Tropical tem o Tom Cruise irreconhecível nesse filme. O filme ainda tem no seu elenco o chatíssimo. Eu tenho uma raiva desse cara, velho, porque eu acho ele insuportável. O Terrence Howard, velho. Ah, ele é muito chato mesmo. Ele tem uma voz por fina. Por isso que ele saiu pro segundo filme, né? Por isso que é outro. Não, ele saiu porque ele quis, parece, né? Ele saiu porque ele pediu pra ganhar mais, velho. Tu acredita nisso? Ah, foi isso? Que isso? Pedir pra ganhar mais? E ele queria ganhar mais que o próprio Robert Downey Jr. Ele faz o papel do James Rhodes, né? Que é o Rhodey, que é um amigo do Tony Stark, militar e tal. Inclusive, nos quadrinhos, ele faz parte do time que resgata o Tony Stark do Vietnã, quando ele é sequestrado, né? Pela guerrilha lá e tal. Isso nos quadrinhos. No filme ele também faz parte do resgate, mas aí eles atualizaram pra não ser Vietnã e ser guerra do Afeganistão, né? Ser coisa de terrorista muçulmano. Depois que o filme fez sucesso pra caralho, que anunciaram Iron Man 2, ele falou, ah, beleza, Iron Man 2, nesse eu vou ser o War Machine, né? Então eu quero ganhar tanto. E aí nego olhou pra ele e falou assim, velho, tu quer ganhar isso, o protagonista vai ganhar isso menos X. Aí falou, não, se vocês me quiserem, é isso aí que eu quero. Aí o nego bateu no ombro dele e falou, velho, a gente vai pensar. Aí ligaram pro agente dele e falaram assim, olha, pede pro seu garotinho. Pede pro engenheiro. Isso, pede pra ele descer do pedestal. E se ele quiser conversar, a gente vai pagar tanto. Aí o cara não voltou a entrar em contato e eles contrataram outro cara, velho. Que é muito mais ator do que o Terrence Howard. O filme também traz aí um dos atores que eu, cara, eu respeito demais, gosto muito dele, que é o Jeff Bridges, velho. Cara, eu adoro o Jeff Bridges. Cara, o Jeff Bridges é um excelente ator. Com exceção de um filme. Qual? Starman, velho. Starman, ele tá retardado, né? Eu nunca vou engolir aquele efeito especial que fizeram no Starman, velho. Eu nunca vou engolir, cara. No Starman tem uma cena que o Starman, ele meio que usa umas bilocas voadoras. A biloca dá tipo uns poderes pra ele. Aí ele vai meio que ativa um poder, uma coisa meio super saiyajin. Só que naquela época, o filme da década de 80, eles não tinham efeito especial pra fazer. Então como é que eles fizeram? Eles botaram o Jeff Bridges de cabeça pra baixo e inverteram a câmera, velho. Aí o bicho tá tipo usando as bilocas, aí fica vermelhão, cara, a cabeça que... Vai explodir, né, velho? Isso, sabe? O sangue começa a ir pra cabeça, aí ele fica uma cara de sim. Ele fica com a cara assim, tipo, caralho, galera, tá doendo, velho. É ridículo, cara, essa cena. O Jeff Bridges tem filmes excelentes no currículo dele. Tron 2, porra, Tron 2, ele tá legal. Tron 1 também? Tron 1 ele faz o principal, né? Tem que lembrar de quem que ele é filho, né? De quem que ele é filho, Miotti? Do Lloyd Bridges. Que é quem, Miotti? Pô, ele fez o Apex Simples Sumiu, pô, o... Eu esqueci o nome dele no filme. Fez também o Top Secret, 1 e 2, né? Achei engraçado o Bruno agora. Ele tá tipo fazendo uma sabatina no Miotti. Você viu, Melina? Quem é, Miotti? Quem é? Parece aquelas Miotti... professoras, né? Que pegam o moleque. Isso. Quem é, Miotti? Quem é você? Pega o moleque que tá dormindo. Primeiro filme que eu me lembro de ter visto o Jeff Bridges foi na refilmagem do King Kong, cara. King Kong. Nossa muito bom, mas aquilo. Ele tava peludo daquele filme, tava, né, velho? Ele tava o filho do King Kong. Eu não sei, eu não entendi até hoje. Pra que tanto cabelo numa pessoa, cara? Suzy e os Baker Boys, que ele dá uns pega na Michelle Pfeiffer. Tem o Tu, que é o Homem Seu Sonho, também vi dele, que é do carro. Um filme excelente, excelente. Esse filme a gente tinha que falar um dia. O Pescador de Ilusões. Já viram esse filme? Esse não vi, não. Esse filme é imperdível, cara. Esse filme é uma viagem muito louca. Ih, lá vem, Miotti. Ele é do Terry Gilliam. Ih, caralho, do Terry Gilliam? Não, Bruno. Velho, esse filme é excelente, cara. Ele é muito bom. Ele vai na psique da alma da pessoa. É muito bom esse filme, eu tô te falando. Miotti. Esse filme é bom, velho. Não fala mal. Não, não vou falar, eu não vi. Eu também não vi, tô vendo o vídeo. Eu quero falar com o meu primo, você me dá licença? Ah, pode falar. Então você, por favor, fique quieto. Miotti. Diga. Tu já viu, né, Miotti? Os downloads caem e ninguém sabe por quê. Enfim, depois tem um filme famoso com ele que, cara, esse é outro que fez muito sucesso, principalmente entre a galera mais cult, assim, o Grande Lebowski, que ele é o próprio, ele é o cara. Esse filme é muito engraçado, muito divertido também. Não, mas o Jeff Bridges, ele é um ótimo ator mesmo. Suspeito da Rua Arlington, já viu esse filme? Já, que ele é o assassino, né? Esse é assim. Muito bom, cara. Esse é muito bom. É muito legal mesmo. Não, o Jeff Bridges, eu adoro. Tem muito filme, ele tem muito filme. Não, recentemente ele concorreu ao Oscar lá pelo Bravura Indômita, por aquele Coração Louco também. É um ator de mão cheia e, porra, eu acho ele muito foda. E nesse filme eu acho que ele tá muito bem. Tá, ele tá o próprio Obadiah, né? Porque o Obadiah, ele vem dos quadrinhos, né? Vem dos quadrinhos. Era um empresário também que queria roubar lá uma coisa do Homem de Ferro, não sei o quê. Não tinha essa história dele ser sócio nem nada. Mas o que eu acho interessante é que ele faz um vilão que não tem cara de vilão o filme todo, né? Só no final mesmo é que ele fica meio megalomaníaco, né? Não, mas você percebe que o cara é vilão, né, cara? Você percebe pelo tamanho da barba. Entendeu? Porque ninguém do bem usa uma barba escrota daquela, parecendo um pentelho mal cuidado, né, velho? E careca. Né? A não ser que você seja um anão e esteja no Senhor dos Anéis. Aí tudo bem. Ou um espartano. Agora você tá falando da questão dos vilões do Homem de Ferro. Esse é um grande problema que o herói sempre teve, né? Porque, pra quem curte os quadrinhos, pra quem acompanha, um herói, ele é composto pelo vilão. O vilão do herói, o vilão, né, a contraparte do herói, é o que torna a história mais interessante. Então você tem o Homem-Aranha, tem... É, o conflito, né? Porque também só o mocinho, o herói, né? Tem graça. Ele tem que fazer alguma coisa. Ele tem que combater alguma coisa. Ele tem que ter uma motivação pra existir. É igual o Coringa, que só existe porque o Batman existe. O grande problema do Homem de Ferro é isso. É porque os vilões do Homem de Ferro sempre foram uma merda. Era ou um mago que tinha 10 anéis... O mandarim. Velho, mandarim. Ele parecia aquele senhor Ming, né? Do Flash Gordon. Vai, é igualzinho, né? Parece que foi a mesma. Os outros poucos vilões que o Homem de Ferro tinha era esses. Era tipo o Obadiah. Era tipo todos alguma coisa de ferro também, um monge de ferro. Era o monge de ferro, era o Obadiah, tinha o Crimson Dynamo, Dínamo Vermelho, Escarlate. Uma porra dessa. É o Dínamo Escarlate, isso. O Homem de Ferro, ele ganhou muita importância depois que ele foi pros Vingadores, né? Porque as histórias melhoraram, entrou na mão de outros roteiristas, mas a história própria do Homem de Ferro sempre foi voltada pra questão do alcoolismo do Tony Stark, ele chegou a ficar aleijado um tempo em que a armadura operava sozinho, então era sempre muito conflituoso e tal, inclusive internéticos. Este tempo de história do Tony Stark serviu pra se fazer um dos filmes mais retardados sobre herói que já foram feitos, que passavam no SBT. Você lembra disso, meu? Qual? Oh, eu não lembro. Era o Homem de Ferro, do SBT. Homem de Ferro do SBT, não lembro. Era o Homem de Ferro do SBT. Um dia a gente deve fazer um programa sobre essas tosquices. Mas teve realmente um filme chamado Homem de Ferro, que passava no SBT, que era ridículo. O cara andava todo robôzão, era uma merda. Só tinha as cores parecidas com o Homem de Ferro. Mas não tinha nada a ver com o Homem de Ferro dos quadrinhos. Não. O cara ficou aleijado, porque na época o Tony Stark tava aleijado. Aí o cara inventou uma malha que fazia ele voltar a andar. Aí ele, tipo, botou uma armadura e saiu por aí combatendo o crime, andando parecendo alguém que tava cagado. Era ridículo. Literalmente ridículo. Só não era mais ridículo que o Capitão América saindo de dentro de um trailer. Isso tu lembra, né, mesmo? Lembro, isso eu lembro. Com aquele escudo de que ia balançando. Isso, escudo de acrílico na frente do... Isso. Muito bom. Então esse foi um grande problema do Homem de Ferro. Ele carece de bons vilões. Eu não sei como é que tá hoje, porque eu não leio mais. Eu, né, sou casado, tenho uma vida sexual ativa. Quadrinhos hoje ainda vale a pena você ler os encadernados, né, cara? Que trazem histórias fechadas. Tem uma história recente, que inclusive estão dizendo que parte dela vai basear o Iron Man 3, que chama Extremis. Que é uma história fechada, são 6 volumes. É uma história que tem um começo, um meio e um fim. E aí eu acho que é interessante de você ler, assim, é como você tá lendo um livro, alguma coisa assim. Porque ela não faz parte, assim, de uma cronologia, sabe, certinha. Tipo, pode ser é uma aventura que aconteceu a qualquer hora ali da vida daquele herói, sacou? Não é, tipo, o gibi número 5, depois o número 6, número 7, número 8, número 9, número 10. É uma historinha fechada, né? Uma saga fechada. Isso, é uma história fechada, uma saga fechada que conta uma história ali, você já conhece o personagem, você não precisa apresentar o personagem. Esse tipo de história ainda vale a pena. Agora, realmente, os mensais, eu acho que, assim, eu, pelo menos, já não tenho mais interesse. Porque é tudo sempre a mesma coisa, de 5 em 5 anos eles dão um reboot, aí nego inventa uma saga pra matar alguém, aí mata, e daqui a 20 volumes o cara volta. Aí fazem um clone dele, aí desse clone que fica do mal e começa... Quadrinhos é isso, né, assim, os mensais. Mas se você pegar as histórias fechadas, assim, os arcos fechados que foram especiais ou alguma coisa assim, aí eu acho que vale a pena. E o Homem de Ferro tem esse arco que eu acho que vale a pena mencionar aqui, se alguém tiver interessado, é o Extremis, que é muito legal. Parece que é um vírus que infecta ele e ele começa a controlar a armadura à distância, sacou? Parece que isso vai ter no filme novo. Fica aí a dica para quem quiser correr atrás disso. Olhinho vermelho? Andou chorando pelo chefe? Lágrimas de alegria. Odeio procurar emprego. É, as férias acabaram. Pra onde, senhor? Direto pro hospital, não. Por favor, Harry. Não? Tony, você precisa você ir não pro me hospital, convenceu. O médico tem eu que não tenho que ir a lugar você. Algum. Eu fiquei no cativeiro durante 3 meses. Tem 2 coisas que eu quero fazer. Eu quero comer um cheeseburger. E eu quero uma... Já chega disso. Não é o que tá pensando. Convoque uma entrevista coletiva agora. Convocar uma coletiva? É, Hogan, pra vai. Que isso? O cheeseburger primeiro. Encontrar no hospital. Não, tudo bem. Olha só pra você. Xisburgo. Comeu o xisburgo? Ah, obrigado. Ah, arranjam pra mim? Não, só tem isso aqui. Eu tenho vontade. Olha só quem está aqui. Sai da frente. Obrigado. Deixa ele passar. Senhorita Potts. Oi. Posso falar com o senhorita? Eu não participo da entrevista coletiva, mas já está prestes a começar. Eu não sou repórter. Sou o agente Phil Coulson, da Superintendência Humana de Intervenção, Espionagem, Logística e Dissuasão. Que nome comprido. Eu sei. Criaremos o menor. Olha só, já fomos procurados pelo Departamento de Defesa, pelo FBI e pela CIA. Somos uma divisão separada, com um foco um pouco mais específico. Queremos entrevistar o Sr. Stark sobre as circunstâncias da fuga dele. Tá. Eu vou agendar o senhor, tá bom? Obrigado. Bom, pessoal, vamos começar? Aí, pessoal, todo mundo sentadinho. Senta aí. Senta aí. Vocês vão me ver melhor, todo mundo em casa. Vai ficar menos formal. Tá bom. Por que esse carinho todo? Não olha pra mim. Não sei o que ele tá tramando. É bom te ver. Tô feliz. Eu nunca disse adeus ao meu pai. Eu nunca disse adeus ao meu pai. Tem perguntas que eu queria ter feito a ele. O que ele achava do que a empresa dele fazia. Se vivia em conflito, se tinha dúvidas. Ou talvez ele tenha sido realmente aquele homem firme que aparece nos documentários. Eu vi jovens americanos mortos pelas mesmas armas que eu criei para defendê-los e protegê-los. E eu vi que eu havia me tornado parte de um sistema que se sente à vontade em ser irresponsável. Senhor Stark. Oi, Ben. O que aconteceu lá? Ah, eu acordei para a realidade. Eu percebi que eu tenho mais a oferecer a este mundo do que fazer as coisas explodirem. E é por isso que eu estou fechando imediatamente a divisão de produção de armamento da Stark Internacional. Tudo bem. Até o momento em que puder decidir qual será o futuro dessa companhia, que rumo deverá tomar, aquele o qual eu me sinta à vontade, seja consistente com o bem-estar deste país também. O que podemos resumir disso tudo é que o Tony está de volta. E ele está mais saudável do que nunca. Nós vamos ter uma conversinha e voltaremos logo. Pepper Potts, o que vocês acharam? É uma personagem importante do arco de histórias do Homem de Ferro, né? É, ela é uma personagem importante. No início lá da carreira do Homem de Ferro, ela era tipo a assistentezinha, né? Aquela contraparte feminina, bem dos quadrinhos da década de 60, que eu não sei, eu acho que é de 60 que começou o Homem de Ferro, né? É de 63. Bonitinha e tal, que ficava ali pra ficar fazendo expressões e pra ser raptada de vez em quando. Mas acabou se tornando uma personagem muito importante pro universo do Tony Stark. No filme, principalmente. No filme, principalmente. Vira o principal interesse amoroso dele, né? Mas nos quadrinhos era assim também? Se eu não me engano, eles casaram. Vou procurar aqui. Olha aí, a Melina gosta de Homem de Ferro. Eu gosto, eu li o Guerra Civil. Guerra Civil é outro arco que é interessante das pessoas procurarem. Cara, é muito bom. É muito interessante, que é quando rola uma rixa, uma racha, na verdade, interna. É, não uma rixa. O que acontece é o seguinte: o governo americano, ele resolve catalogar todos os heróis mascarados dos Estados Unidos. Só que metade dos heróis querem e metade não. Isso, e o Homem de Ferro fica de um lado e o Capitão América do outro. O Capitão América é contra o registro e o Homem de Ferro, ele é a favor do registro dos heróis. Ela não casou com ele, não. Não, né? Quem faz a Pepper Potts no filme é a Gwyneth Paltrow. Que tá feia pra caralho. Você acha? Não tá nada, ela tá uma gracinha. Tá, cara, olha só, eu vou te falar que pra mim o grande defeito desse filme é a Gwyneth Paltrow. Sério? Primeiro que eu acho ela uma péssima atriz. Ela só serviu pra fazer aquele filme que ela canta num vídeo aqui? Nem naquele, velho. No Do It. É, no Do It. Não. Olha, é a atriz mais sensual de Hollywood. Não é à toa que ela casou com o vocalista do Coldplay, velho. Nossa senhora. É o casal que dá sono, né, velho? O casal que dá sono, velho. O primeiro Blu-ray que eu comprei na minha vida foi o do Homem de Ferro. Quando eu vi o filme em alta definição, eu vi o quanto que a Gwyneth Paltrow é feia. Cara, ela é toda enrugada. Ela é magricela. Ela é magricela, ela não é sexy. Olha, eu vou te falar que o sorriso dela é bonito. Quem vocês cotariam pra ser a Pepper? Ah, eu botaria aquela da família lá, Brunão, que você gosta, aquela morena. Ah, Sofia Vergara. Sofia Vergara. Sofia Vergara vai estar no... Eu até mostrei pro Brunão. Ah, meu Deus. Não, a continuação do Machete, velho. Isso, puta que pariu, ela vai estar lá. Eu e o Bruno, nós temos uma teoria que Sofia Vergara encaixa bem com qualquer coisa. Qualquer coisa. Encaixo bem nela. Olha, nossa aí. Senhora. Aliassandra. Ela escuta, fica tranquilo. Tá ensandecido, rapaz. Oxi, eu tô tranquilo, velho. Quem tá falando merda é tu. Você que tá falando aí o nome dela, porra. Miote, eu passo a vara, eu passo a vara. Passa a vara. Miote é muito peão, né, velho? Não é, muito porteiro, velho. Eu passo a vara, eu como ela mesmo, assim, muito. Eu como com farinha. Eu como ela até envergá-la, que nem um bambu verde. O Miote é uma guila do Jurassic Park. Ele é, velho. O Miote é uma guila. Mas a Gwyneth Paltrow tem alguns filmes interessantes. Seven, ela faz a mulher do Brad Pitt. Isso, eu não sabia, cara. Eu assisti Seven. Sabia? Não sabia. Eu não lembrava. Seven é de 91, de 92, 93, não sei. Ela é a jovem Wendy no Hulk, Capitão Gancho. Ela aparece rapidinho. É mesmo, cara. É tão rápido que eu esqueci isso. Mas enfim. Ela vira e fala assim... Aí ela some no filme. Outro filme que eu acho que é interessante, tá, gente? Que foi um filme que me despertou, assim, eu gostei de ver ela na época. Esse é um filme que eu acho que ela tá bonita. Grandes Esperanças, já viram esse filme com ela? Eu acho não. Que eu vi, tô lembrando. Esse filme é bem legal. Tem Um Crime Perfeito, que é a refilmagem do Disque M pra Matar, que ela faz a principal lá, a moça. Shakespeare Apaixonado. Que ela é a filha do governador. Isso. O Destino de Miguel. Aí vem O Talentoso Ripley, Do It, Mais Que O Acaso, Tenenbaum, O Amor é Cego. Tá aí, O Amor é Cego é um filme divertido com ela, cara. Que ela faz a gorda. Ah, ela faz a gorda. Eu gostei também. Divertido. Documentário que eu tava assistindo, a Gwyneth Paltrow dando depoimento dela de como foi conhecer o Robert Downey Jr., que não sei o que, foi ótimo e tal, não sei o que. E aí ela fala assim: engraçado que o Robert virou pra mim e falou assim: Gwyneth, você não acha que, assim, pelo menos uma vez na vida, não é legal a gente fazer um filme em que as pessoas vão assistir? Porque os dois são mais conhecidos por filmes assim, né? Nunca teve, assim, um mega mais filme sucesso de blockbuster, né? Filmes cults, né? Aí ele fala assim: pô, é legal fazer filme independente e tal, a gente adora, mas será que pelo menos uma vez na vida não vai ser tão legal a gente estar num filme que as pessoas vão assistir? Como era o primeiro filme do Marvel Studios, né? Na verdade, o que que acontece? A Marvel, ela vem desde a época do Blade tentando se firmar no cinema, né? O Blade foi o primeiro filme que fez um certo sucesso, que não foi um fracasso retumbante. E aí a Marvel começou a vender os direitos dos seus personagens para outros estúdios. Vendeu os direitos dos X-Men para Fox. A Fox fez o filme do X-Men. O primeiro e o segundo, que são muito bons. São filmes sérios, são filmes... Maduros, intimistas, até o primeiro, então, é bem... Tinha um orçamento pequeno e conseguiu fazer muito dinheiro. Venderam os direitos do Homem-Aranha pra Sony e também fez uma franquia de muito sucesso lá. E aí eles decidiram, bom, peraí, agora a gente tem dinheiro pra poder fazer os filmes que a gente quer com os heróis que a gente ainda não vendeu. E da forma que a gente quer, né? Isso. Qual foi o primeiro herói? Pensaram, bom, vamos fazer o do Homem de Ferro. E aí, o primeiro filme do Marvel Studios foi... Iron Man, né, em 2008. E é interessante ver isso, que, assim, por não ter um grande estúdio por trás, Marvel Films, na época ainda não tinha sido comprado pela Disney, ele tinha um certo ar de filme independente. O diretor tinha muita liberdade pra fazer tudo que ele queria. É verdade. Ela apostou no John Favreau. Ela apostou no John Favreau, exatamente. Ela deu o cara carta vendeu... branca pra ele, falou: ó, eu quero isso, isso e isso. Ela: beleza, manda bala. Porque o cara era mega fã do personagem. Então, assim, o filme, você nota que o filme foi feito com um cuidado e um carinho especial. É impresso isso na película, sabe? Você consegue ver toda a dedicação que eles tentaram fazer. E fizeram de um jeito muito bem feito. Inclusive, disse que antes mesmo de contratar o Robert Downey Jr. para ser o Tony Stark, o nego falou o seguinte: bom, o filme é do Homem de Ferro, nós vamos precisar de alguém para fazer a armadura. Qual é o melhor estúdio para fazer a armadura do Homem de Ferro? O Hermes, aqui em Brasília. Depois do Hermes. É o Stan Winston Studios. Foram lá no Stan Winston, já tava doente, mas ainda tava lá, ativo. Foram lá e ele fez a armadura do Homem de Ferro, que é foda pra caralho. É muito foda, né? É, mas aquilo ali eu sinto lhe informar, mas é muito pós-produção, viu? Não, tem coisa de pós-produção, mas eu vi no documentário, cara, e o nego fez a armadura mesmo. Não, o nego fez a armadura, mas ela é fodona naquele jeito no pós-produção. A armadura em si, ela é fosca. É, não, mas eu digo assim, não só isso, mas o design da armadura também. Tá, sim, não, design tudo bem aí. De como eles iam fazer, tudo isso foi pensado pelo pessoal do Stan Winston ali, tipo, olha, a bota do Homem de Ferro é essa daqui. Ela precisa fazer tal coisa. Como é que a gente vai fazer um pé humano caber aqui dentro? qual parte que vai subir na hora do flap, qual que vai descer. Tudo isso foi assessorado pelo melhor estúdio de efeitos especiais de bonecos, que é o Stan Winston Studio. É aquela parte do teste da Mark I, né? Que é quando ele vai testar a armadura do Homem de Ferro pela primeira vez, que ela é toda dourada. Aí ele fala assim: Jarvas, o senhor que gostaria de fazer um teste completo, né? Um teste dos flaps completo. Ele, por favor, Jarvas. Aí a câmera vai girando e vai subindo. Faz uma tomada só, né? Do pé dele até a cabeça dele, até o topo da máscara. E aí ela vai se mexendo, todos os flapzinhos dela vão aparecer. Cara, aquilo é muito legal, cara. Galt, esse filme tem uma dublagem bacana, né? Porra, foi a primeira vez que eu vi pra gente fazer esse programa, né? Eu vi a dublagem, que eu só tinha visto ele legendado, né? No original. E gostei muito da dublagem. As vozes combinaram muito bem com os atores, né? E além de estar muito bem dublado também, né? Sim, e quem é o diretor da dublagem? O Guilherme Briggs, né? O cara é o nerd, né? Da dublagem. Ele nem curte, né? Ele nem lê quadrinhos. A direção é dele e a tradução é do Manolo Rey, né? Olha aí, a tradução do Manolo Rey. No Robert Downey Jr. é quem? É o Marco Ribeiro. O Marco Ribeiro é o Woody, do Toy Story 2 e Toy Story 3. É o que faz o Robert Downey Jr. em todos os filmes. É, exato. A voz dele é a do a Robert Downey Jr. A voz dele no Brasil. Ele faz o Jim Carrey também. Isso. É um excelente dublador, excelente ator, né, na verdade. Sempre faz muito bem os papéis que ele executa. E ele, como Robert Downey Jr. nesse filme, tá excelente, cara. Tem uma cena que ele tá saindo do cassino, tá ele e o motorista, que é o John Favreau. Com licença, senhor Stark. Christine Everhart, revista Vanity Fair. Posso fazer umas perguntas pro senhor? Linda. Opa. É muito bom. Aí é que ela vira e fala assim: Oi. Oi. Tá. Tudo bem? Tudo bem, fala. Tem sido chamado o Da Vinci moderno. O que acha disso? Eu acho isso ridículo, eu não pinto. Eu não pinto. Terence Howard é feito pelo Reginaldo Primo. A Gwyneth Paltrow é feito pela Silva Goiabeira. Jeff Bridges foi feito pelo Júlio Chaves. Leslie Bibb é feito pela Priscila Amorim. E outros atores aqui que interpretam outros personagens do filme. Ah, tem Mauro Ramos, tem o Hércules Fernando. O Hércules Fernando é o cérebro, né? O cérebro do Pink Cérebro. Até a Marisa Leal parece uma hora lá, não sei se perceberam. É verdade, ela é tipo um repórter na televisão falando uma parada lá. E aquele momento que a Pepper tá vasculhando lá o computador, aí ela bota pra traduzir, vocês perceberam? Quem faz a tradução? É o Guilherme Briggs. Consigo entender o cara ter uma armadura que faz voo e não sei o quê. Agora eu não consigo aceitar você entrar no computador e aí você começa a botar um vídeo, aí você digita assim, Ctrl F, Translate, e aí automaticamente... Muda a voz, né, cara? Muda a voz e tá traduzindo o que você tá... Ah, velho, vai tomar. É muita suspensão de descrença, cara, sério. Tempo verbal, concordância, fica tudo certinho, cara. Tudo certinho, cara. Não fica aquela coisa Google Translator, não, tipo, eu vou agora pegar você. Não, cara, fica assim. Agora, não, e fica com sotaque. A voz é dublada e com sotaque. Agora nós estamos aqui com todo estoque. É, pois é. Não, excelente, né, cara? Puta merda. Sério, eu consigo entender tudo. Consigo entender o cara caber dentro da armadura, consigo entender como é que o cara voa, consigo entender como é que o cara conseguiu construir aquele ímã pra botar no P, tudo eu aceito. Agora eu não aceito o cara me botar um Ctrl F, Translate e conseguir traduzir o vídeo assim, na maior, velho. Na maior. Sério, não dá. Essa parte é o que mata o filme. Ah, não. Agora não vale a pena. Superman é mais real. Nossa. Crepúsculo ficou melhor nessa parte, né? É, pois é. Ficou mais real o Crepúsculo. Brincadeiras à parte, né? A participação do Guilherme Briggs ali é excelente, assim. É só um detalhezinho pra quem é fã dele, né? Tem uma cena, cara, na dublagem que a versão em português, a versão brasileira, ficou melhor do que a original, cara. É a da Pepper que ela vai colocar a mão. Isso, exatamente. Na hora que o Tony Stark tá lá sentado, ele liga pra Pepper e fala assim: Pepper, você tem mão grande? O quê? Tá com a mão limpa. Eu não tô entendendo por quê. Esse aqui pra fazer um serviço assim. E no original, ele pergunta se a mão dela é grande. Pepper, sua mão é grande? É, só que não faz sentido a sua mão é grande, né? É muito mais interessante se sua mão tá limpa, né? Porque a mulher foi meter a mão no peito do cara. O cara parar pra perguntar se a mão da mulher tá limpa, velho. É muito bom. É, e você já pensa qualquer coisa, né? Nessa frase. Isso, assim. Você pensa qualquer coisa, assim. Pervertida, provavelmente. vodka martini, sem gelo, com azeitonas, tô com pressa. São duas, tá? É. Nossa, Tony Stark. Ah, oi. Quem diria te encontrar aqui? Catherine. Christine. Isso. É muita coragem sua aparecer aqui hoje. Não vai nem esboçar uma reação? Pânico. Pânico é a minha reação. Tô falando do envolvimento da sua companhia com essa nova atrocidade. Colocar o meu nome no convite. Fazer o quê, né? Eu quase acreditei em você. Eu sou tão ingênua. Eu fiquei fora da cidade alguns meses, caso não saiba. Isso é o que chama de responsabilidade? É uma cidade chamada Gulmira. Já ouviu falar, né? Quando foram tiradas? Ontem, Sr. Stark. Eu não aprovei embarque. Mas sua companhia enviou. Mas eu não sou minha companhia. Ah, por favor, com licença. Você já viu essas fotos? Hein? O que está vendo, hein? Tony, não podemos ser tão ingênuos. Não, eu fui ingênuo antes, quando achava que existia um limite que não podia ser ultrapassado. É assim que fazemos negócios? Jogando por debaixo dos panos? É isso? Vamos tirar uma foto. Anda. Ótimo. Hora da foto. Tony, quem você acha que te afastou? Fui eu que pedi o seu afastamento. Só queria proteger você. A criação da armadura nesse filme é igual nos quadrinhos? Ela foi praticamente igual à do filme, só que foi adaptada. Porque nos quadrinhos era na Guerra do Vietnã. Hoje, né, no filme, foi adaptada para a Guerra do Iraque. Foi a única diferença, assim, mas foi quase a mesma coisa. Mas o motivo é o mesmo, né? Na verdade, o que acontece? Ele, nos quadrinhos, ele toma uma granada, um estilhaço de granada no peito. E aí, pra segurar... Essa é outra coisa que é fantástica, né? Pra segurar os estilhaços, o cara me constrói um imã que funciona, tipo, a segurar pra não deixar os estilhaços chegarem no coração, que estão, sei lá, na corrente sanguínea, uma loucura dessa. Enfim, Stan Lee, ok, maconha, beleza. Mas é isso, enfim. A desculpa é essa. E aí... ele monta a armadura para poder escapar, né? No cinema eu acho que funcionou bem eles trazerem pro esquema do Afeganistão ali, aquele negócio do terrorista. Claro, vai botar Vietnã. Não faz nem sentido botar Vietnã hoje em dia. Acho que Vietnã nem existe mais hoje em dia. Depois do trovão pro final não tem mais Vietnã. Com relação à armadura do Homem de Ferro, ao longo da existência do herói, ela foi mudando. Não, que nem muda nos filmes, né? Não, mas assim, mudando drasticamente, entendeu? Dos quadrinhos foi bastante a mudança. A primeira foi bem parecida com a do filme, aquela de lata mesmo, de latão. Engraçado, parece que na boca, todo que eu me lembro, tinha um buraco. Você literalmente via a boca dele. E os olhinhos. E os olhinhos pra fora também. Estilhaço, fumaça. Era o que tinha, né, caramba? Também, né? Aí depois, acho que 64, 65, que ele usou a dourada e a vermelha. A clássica, né? Aí foi a que ficou assim mais tempo, acho que foi de 68, aí acho que até 81. Mas ele já teve armadura vermelha com prata, já teve armadura com peito enquadrado, peito em triângulo. Peito com triângulo tem no segundo filme? Tem no segundo filme. Inclusive tem a armadura do que ele pega na maleta, né? Aquilo teve uma época em que ele guardava a armadura numa maleta também. Aquilo é uma forma de homenagear. Ele usava o colete. Ele ficava o tempo todo com o peitoral. Não saía o peitoral. E aí ele só colocava as pernas e os braços. A malha da armadura era uma malha especial, que ela meio que se endurecia em poucos frações de segundos pra virar uma armadura, mas ela amolecia pra dar mobilidade. Então era tipo assim, ele era quase que um Power Ranger. Era meio ridículo mesmo, né? Teve armadura preta, teve armadura pra andar debaixo d'água, pra andar teve no espaço. Teve uma armadura especial pra matar o Hulk, pra ele pra enfrentar o Hulk. Teve armadura azul pra andar na neve. Ele é tipo o cosplayer dos heróis, né, velho? A armadura do Homem de Ferro é o Homem de Ferro. O Homem de Ferro, ele é uma peça tecnológica. Ele molda a armadura de acordo com a necessidade da situação. Como a gente já falou no início que os heróis, que o Homem de Ferro, ele carece muito de vilões, e a coisa sempre era dinâmica e mudava pra caramba, botando quando ele aleijado, depois não sei o que, fazendo não sei o que, ele ia mudando a armadura de acordo com a necessidade. Então, como vocês estão falando aí, tem uma armadura específica pra mergulhar, ele tem uma que é, cada uma tem modelo, tem modelo 1, modelo 1 Gold, modelo 2, aí depois vai pro modelo 5, modelo 6, modelo 7, modelo 8, modelo 9, aí vai modelo 13, modelo TY, aí vira uma loucura. É, inclusive esse tipo de coisa vai ser bem ressaltado aí pelo que a gente tem visto no Homem de Ferro 3, né? Não tô vendo nada. Todo dia tem duas armaduras novas que aparecem, que eu não sei o que vão fazer com toda a armadura nesse filme. Tem armadura azul, tem armadura cinza, tem armadura com arma, tem armadura sem arma. Ele tá renovando o guarda-roupa. Bicho, é, não tô fazendo nada em casa. Eu tenho o Jarvis, que eu viro e falo, Jarvis, a armadura. Eu armar o Jarvis Wi-Fi, tá fazendo, tá tipo... Isso, é, produção em massa. É, tipo origami. Tá fazendo, pra ver. Enquanto tiver titânio pra fazer as armaduras, tá ótimo. Crianças, qual as cenas favoritas de vocês? Eu vou começar pelas damas, Miotti. Bem, eu tenho duas cenas que eu gosto muito, que é aquela quando ele vai salvar o pessoal que tá sendo atacado pelo... Pensa o pessoal lá do Iraque, né? Sério, olha só, é o vilarejo no Afeganistão com o mais nome brasileiro ever, velho. Chama Gulmira, velho. Gulmira é nome de favela, favela da Dona Gulmira. Não, Gulmira fica ali no interior do Goiás, Gulmira. Morro da Gulmira, Morro da Gulmira. Comunidade de Gulmira. Isso, pois é. Sacaneia não, Melina, que tu mora em uma, hein? O que você gosta nessa cena, Miotti? Não, a cena toda, né? A cena com ele atacando os bichos lá, ele... Na verdade, ele tá pela primeira vez usando as armas dele, né? Então é como se fosse um teste, né? Isso, é verdade. É a primeira vez que a gente vê a armadura funcionando pra valer, né? Ele voando, ele pousando direito, né? Isso, e atirando e dá tiro. É, mas vocês não acham meio decepcionante essa cena, não? Ou o desfecho dessa cena? Porque eu acho que ele foi abatido muito fácil por aqueles caças. Mas, assim, eu acho que foi fácil, mas é porque, assim, pô, ele tava aprendendo, era a segunda vez só que ele voava. Mas ele foi abatido e logo depois deu um tirozinho lá que a gente falou que não vai acontecer nada, né? Aí ele vira as costas e explode a porra do... Nossa, mas é muito like a boss aquilo, né, velho? É muito bom. Ah, mas ele é like a boss. Ele é like a boss, né? Disse tudo. Ele é... O Homem de Ferro, ele é muito like a boss. Ele chega voando que nem um doido, ele pousa, bem. E não freia, velho. Eu já acho interessante a evolução do personagem. Isso é uma coisa que eu acho legal dos filmes da Marvel, deles serem todos conectados um no outro. No primeiro filme, essas primeiras cenas, ele chega, ele tá todo puto, né? Ele chega sério, não fala nada, né? Ele chega arrebentando e pronto, tá ali, né, pra meio que se vingar. E aí, cara, pega os Vingadores, na hora que ele chega pra enfrentar o Loki, lá na Alemanha, que tá lá o Capitão América enfrentando o Loki, daqui a pouco começa a tocar, eles ouvem... AC/DC no alto-falante. Ah, é, assim. Ele chega, caralho, ele chega. Ele chega popstar, velho. Parece o Axl Rose entrando, né? Pois é, ele chega com o alto-falante altão, né, cara? Sabe, pra enfrentar bandido, cara. Não é nem. Yeah! Aquele gritão assim, o bicho pousa, porra, não. Já é, diminuiu bom. O som, diminuiu o som já. E ele tá doidaço, né? Mas eu acho legal que ele curte pra caralho esse Homem de Ferro, né? Eu gosto de algumas cenas desse filme, eu gosto da... Principalmente ali do começo, na hora que ele tá todo pimpão, cara. Que ele é muito pimpão. Ele lá apresentando a arma Jericó, ele jogando dado no cassino. Ele tá muito feliz de ser o Tony Stark, né, velho? Que ele fica assim, cara, eu sou rico, eu posso comer todo mundo, eu sou bonitão, tenho tudo que eu quero. E o cara tá cagando, velho, pro mundo, sabe? Aí o bicho responde ao jornalista do jeito que ele quer, sabe? Leva a mulher pra cama, come ela, no dia seguinte não dá nem bom, nem nem tchau. Eu achei que uma boa cena de apresentação, que foi um recurso muito bem feito pelo Jon Favreau, foi o próprio prêmio que ele foi receber no início. Porque o prêmio, que sempre mostra uma mini biografia de quem tá recebendo, um prêmio especial... Isso, você fica entendendo quem que ele é, né? Ali você entendeu tudo, né? Em 5 minutos você entendeu pra onde veio, de onde vai, qual a motivação dele, o que é que ele faz. É um recurso de roteiro muito bem colocado ali, né? E aí no final, tipo, tá, cadê ele? Aí o cara tá lá jogando... Né? O cara no cassino, né? Muito louco. O bicho pega o prêmio e entrega pro César, né, velho? Tipo, ele tá cagando, né, pro mundo, velho. Eu acho muito foda isso. Que se eu fosse rico igual ele, eu também ia cagar direto pro mundo. Já falou o quanto que nós admiramos e o carinho que nós temos pelo Terrence Howard, né? Que é um cara humildão e tal, não sei o que. A gente ama muito ele. O que eu adoro muito no primeiro filme é a sacaneada que o Tony Stark dá o tempo inteiro no Rhodey. Qual é o seu problema, hein? O que foi? 3 horas. A repórter não me largava de jeito nenhum. 3 horas, cara. Deixou plantado aqui te esperando. Agora 3 horas. Tá atrasado é você. Anda só, vambora. Não, e aí o que eu acho legal é que eles sentam e eles começam a discutir, né? Então naquela discussão, inclusive esse diálogo foi improvisado. Falando o que, ô bicudo? Nada não. Que cara amarrada. Eu não fica tô bravo, com a cara não. Amarrada. Eu já disse que eu não tô bravo, eu só tô indiferente, tá? Ah, eu já pedi desculpa. Bom dia, senhor. Eu pedi desculpa, não, eu não tô chateado. Oi, eu pedi desculpa, ele não quer aceitar. Eu já falei que eu só tô indiferente. Dá uma toalhinha. Te dá um respeito, cara. Como é que você pode respeitar alguém? Eu sou só babá, né? Então quando você estiver precisando trocar a fraldinha, obrigado, avisa o titio, que o titio leva a mamadeirinha pra você. Ah, aquece o saquê pra mim, por favor. Obrigado. Não, peraí, Tony. Não, vai beber, não. Não vai beber, não. A gente tá trabalhando. Não dá pra comer sashimi sem tomar saquê. Olha só, você não tem o menor talento pra ser responsável. Mas eu tenho um talento enorme pra beber. Só quero beber um pouco pra relaxar. Saquê quente? Quero, traz 2. Não, eu não vou beber. Eu não quero. É disso que eu tô falando. Quando eu acordo de manhã e coloco meu uniforme, você sabe o que eu percebo? Eu vejo naquele espelho que toda pessoa que usa esse uniforme e pronto. Olha, eu não sou como você, eu não sou assim, eu não sou. Você não tem que ser igual a mim, não. Mas você é mais do que tá bom, eu quero mostrar aí, olha que beleza, olha aí. Não, eu não entendi as aeromoças emputecerem, né, velho? Elas emputeceram, do nada. Tipo assim, as mulheres tudo elegante, olá, pois não, o senhor deseja uma toalha úmida, sem referências? Toma um gole de saquê, a mulher é embuceta, velho. A mulher isso, tipo, ela vira em piranha. Tiraram a roupa, aí começa a se esfregar, assim, aquela dança, sabe? Fazendo pole dance, velho, pole dance, Calaveira. Fazendo pole dance uma na outra, cara, porra, pelo amor de Deus. A vida de rico é isso aí, Calaveira, é só isso, cara. Pra mim, a cena que eu sempre mais curto toda vez que eu vou ver o review Homem de Ferro é o teste inicial da roupa. Eu acho tão bacana aquilo ali, cara. Que é o que eu tava falando um pouquinho no início, quando vai testando todos os flaps. Aí ele vem e fala assim, Jarvis, abra a porta da garagem que nós vamos sair pra dar uma volta. Senhor, um plano de voo pode demorar até semanas pra ser feito e tal. Ele, Jarvis, a vida é feita pra ser vivida. Uma coisa assim, né? Então, às vezes precisamos correr pra aprender a andar. Uma coisa assim. É, exatamente. Aí ele vai, sai voando e a parada sai toda desengonçada. Ele não sabe o que vai com aquela merda. Cara, ele é muito bem feito aquela cena. Ela tem uma pós-produção muito foda. Não, e é legal que ele começa a testar os limites da armadura e ele começa a voar pro espaço, né? E aí a armadura congela e dá aquele stall e ele cai, quase morre, não sei o quê. É, mas é um piloto de teste. O piloto de teste faz aquilo ali mesmo. E agora é engraçado, né? Esse é um outro fato aí pro Iron Man 3. Estão dizendo que o filme, ele vai ter uma armadura que vai ser a última, provavelmente, que ele vai usar no filme, e que ele vai conseguir viajar com ela pro espaço. E ele fala isso no filme, no primeiro Homem de Ferro, ele fala, vamos ter que pensar em outro tipo de armadura pra viajar no espaço. Ah, ele fala isso? Ele fala, tem uma hora que ele fala isso no filme. É muito legal, cara. Cara, o final do filme é impagável, né? Eu fui pego de surpresa no final do filme. É, a cena do final é muito legal porque ele tá naquela coletiva de imprensa pra meio que abafar o caso, né? E ao invés de abafar o caso, ele, não, sou Homem de Ferro, é isso aí. Ele joga a merda no ventilador. Isso. Mas eu achei legal, porque assim, quem acompanha os quadrinhos lembra que no começo, realmente, o Tony Stark dizia que o Homem de Ferro era o guarda-costas dele, né? E aí depois ele tacou o foda-se pra isso e sabe, ok, Iron Man, Tony Stark é a mesma pessoa. Cara, ficou muito bom, porque ele para assim, ele fala assim, vai, é um absurdo eu ser o herói, eu... O herói. Sensacional. Fazendo coisas heróicas e... Sendo admirado por todos. Isso, exatamente, sendo amado por todos. Eu? Imagina. Ele vai tipo assim, caralho, velho, que foda, meu irmão. Cara, Tony, se prenda às anotações. Aos papéis. Aos papéis. Ele olha... Ele, na verdade, eu sou Homem de Ferro. Ele joga o cartãozinho assim pro lado. I am. E olha pra câmera, né, cara? Na verdade, ele tá olhando pra câmera não, ele tá olhando pra aquela repórter que ele comeu. Ah, é? É, ele fica olhando pra ela. Tanto que ela fica, ela não levanta. Ela fica olhando pra ele e ele fica olhando pra ela. Nessa hora ela ficou molhada, né, mesmo? Totalmente. Por isso que ela não levantou, senão ia escorregar. Ficou tão molhada que ela escorregou da HDF. Foi escorregando assim aos poucos, né? Ela, água, porque estou desidratada de tanto... Sede. Sede. Tanto que eu umidifiquei o ambiente. Onde está o homem hídrico? Me dê ferro, me dê água pra beber, me dê leite. Homem me dê de leite. Ferro. Homem de ferro. Homem de ferro, olha o tamanho do ferro. Me dê leitinho, homem de ferro, que agora estou toda molhada. Vou enferrujar o ferro. Homem, vem mostrar o ferro, homem de ferro. Cadê seu ferro, homem de ferro? E agora o senhor Stark vai dar a vocês uma declaração. Ele não vai responder a pergunta de ninguém. Obrigado. Pois é, há um tempão que eu não vejo vocês, mas eu vou ler minhas falinhas aqui no cartão, tá? Houve especulações de que eu estivesse envolvido em fatos ocorridos na rodovia e no telhado. Desculpe, então... senhor Stark, mas o senhor espera realmente que a gente acredite que era um guarda-costas que apareceu na hora H, apesar do senhor como sempre... Eu sei que é confuso. Agora, minha querida, uma coisa é questionar a versão oficial e outra coisa é fazer acusações ou insinuar que eu sou um super-herói. Eu não disse que era um super-herói. Não? Bom, porque seria esquisito e... sensacional. Só que eu não tenho o perfil de um herói. Eu sou uma pessoa com tantos defeitos, defeitos que vocês estão cansados de saber que... A verdade é que... Eu sou o Homem de Ferro. Tony Stark makes you feel he's a cool exec with a heart of steel. Eu só descobri que era o Don Cruise e não era os créditos, na hora que subiu. Não dá pra você reconhecer ele. Ele tá irreconhecível. Ele tá irreconhecível e hétero, né? Peraí, que a Melina tá sussurrando. A Melina está sussurrando alguma babaquice aí no fundo. O que é que você tá falando? Só porque o cara é bonito e gostoso, ele é viado? Não, não é por causa disso, não. É porque dá o cu. Já comeu o cu dele também? Já. Não queria entrar nesse mérito, mas tudo dia a gente faz. Não. Não se pode falar do Tom Cruise porque ele corre como ninguém. Tem a melhor corrida de Hollywood. E ainda bem que não foi o Tom Cruise, né, que foi fazer o papel de Homem de Ferro, que ele tava cotado pra fazer. Jesus, cara, a armadura ia ter que ter um nariz, né, velho? Puta merda. Eu só não tô entendendo porque você tá triste. Não, tô triste não, só informei. Você falou com pesar, na verdade. Então vai lá, lê lá. É, lê lá, se você quiser gastar seu dinheiro. Foda-se, né? Eu não vou gastar o meu. Enfim. Os Inimigos do Homem de Ferro é isso. O Obadiah Stane, eu acho que ele tá legal no filme. Ele, pra um filme onde vai apresentar o herói, é bom até você nem ter um vilão muito emblemático, né? Então, assim, é até legal que não tenha isso. Agora, Tem aquele terrorista cheio de anel também. Que vou falar aqui, atenção, como é que é o nosso Odaldesse. Agora você está entrando no momento da Odaldesse. The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. Olha, vou falar. Pra mim, no Homem de Ferro 3, o Mandarim vai estar querendo vingar a morte do filho dele, que é aquele cara, o careca do primeiro filme. Mas o careca morreu? Morreu. Ele morre, quem mata ele é o Obadiah. Ah, o Obadiah mata ele, né? Anota aí, o Mandarim é pai desse cara. O Mandarim é o professor Xavier, né, velho? Não, o Mandarim... Não. Ah, não, não, o Mandarim é o... É o Ih, é o Gandhi, caralho. É o Gandhi. É o Gandhi. Então por que ele faz tudo isso com o Homem de Ferro? Eu não entendi. Tem que culpar alguém, velho. O outro já morreu, não posso matar ele, então vou matar você. Isso, assim, eu tô falando da minha cabeça, tá? Mas eu acho que vai ser isso. Eu me lembro quando esse filme saiu no cinema. O Miotti virou pra mim. Eu lembro. Você lembra o que você falou pra mim? Lembro. O Miotti falou pra mim assim: eu vi Amor é Cego, Rodrigo. Eu falei: isso aqui que tem, Miotti? É uma comédia. Ele: não é uma comédia, cara. Aquilo é um drama. Desse jeito, com esse tom de voz. Eu falei: que isso, Leonardo? É uma comédia. Não, cara, aquilo ali é um drama. Agora, Miotti, eu posso dizer o motivo que você falou que aquilo ali era um drama? Pô, não lembro não. Pode falar aí, se for lembrar. Posso falar mesmo? Pode, vai né? Ficar pesado, não? Eu corto. Porque o Miotti, na época, tava namorando uma carranca. Mas era uma carranca ambulante. Pra quem não sabe o que é uma carranca, é aquele toco de árvore que nem que faz umas caretas feias. Que é pra espantar espírito. Mas, cara, a mulher era tão feia que ela espantava espírito, cachorro, criança. Aí o Miotti se identificou com a história, né? Ele veio todo cego. Rapaz, esse filme é um drama. Eu falei, não, Miotti, não é um drama, essa não. É porque você se identifica, Miotti. Você lembra disso, né? Não. Chega, ficou sério. Ele sabe o que eu tô falando. E é verdade, é isso mesmo. Quer ver como é que ela encaixa bem essa frase? Miotti, fala aí, sensualizando. Sua mão tá limpa? Fala aí. Não, falando, eu vou perguntar outra coisa. Miotti, ele é todo rebeldinho, já viu, Bruno? Ele é rebeldinho. Ele acha que ele manda no programa. É, ele é rebeldinho. Fala aí, diretor. Eu edito, então eu tenho poder. Poderosa. Ele tem o poder, Didi. O que é que você quer falar, então, porra? Então, pra começar outro bloco, vamos lá. Ah, tá, ô. Nossa, mas caralho. Vai cortar assim mesmo. Nossa, mas ele tá o bolinha. Ele não tá tipo bolinha do pânico, cara. Ele tá o bolinha do pânico. Bota a vaca ninja. Eu cala a boca que eu não falei com você. Continue aí. Tá bom, mestre. O que você quer que eu faça? O Homem de Ferro, ele é um, na verdade, é um personagem muito produtivo, por assim dizer, porque você pode fazer o que você quiser, né? Tá chato, muda a armadura, né? Ele pode fazer qualquer tipo de armadura. Do espaço, pra água, pra dentro do vulcão, sei lá. Ah, velho, mas tem uma armadura que ele não faz, não. Lá vai. A armadura pra enfrentar a micarecta, velho. Isso ele não faz, né? Ele vai com a do Hulk. Imagina uma armadura de Abadá. Então, diga que valeu! O nosso amor valeu demais! O bicho de armadura na micareta. Que pena, ficou pra trás. Imagina, chega aí. É legal que hoje, pô, ia ser útil pra caralho, né, velho? Porque tu não ia tomar facada, não ia, né, tomar mijada nas costas, né? Eu boto fé, a próxima coisa que as pessoas tinham que fazer aí, o Abadá tinha que ser uma armadura do Homem de Ferro. A armadura do Homem de Ferro de chiclete com banana, né? Isso. E atrás ia ter um adesivo assim, sou chicleteiro. Sou chicleteiro. No braço esquerdo, toda vez que ele, tipo, levantasse o pulso, aí tava assim, sou praieiro. Isso, xoxoteiro. Ai, cara, vocês falaram agora de chiclete com banana, me veio um flashback na cabeça terrível aqui. Nossa, não, nem me conta. É, não, quer que eu conte? Eu conto. Já fui em micareta? Não, já fui, mas não é isso não. Deixa eu, peraí. Ô, diretor, eu posso contar? Não sei o que você vai falar, porra. Eu passei mais de 10 anos escutando chiclete com banana em loop no carro deste filho da puta que tá rindo agora, velho. Nossa, Miotti. Eu não esperava esqueço de você. Eu não espero. Olha, olha, olha a voz de decepção da menina. Não, peraí. Agora deixa eu falar aqui. Antigamente, a música baiana não é essa babaquice que é hoje, não. Ah, não, meu. Não era, não. Não, era... Tinha que ser era não. Poesia. Desde quando? Carne de mão, badá. É alguma coisa... Isso aí não é música baiana. Isso aí é um cheque inventado depois. Isso é babaquice. É, tem razão. Não, o Miotti, ele é da época da banda E. Cheiro, esse negócio que são dos anos 80. As músicas eram boas naquela época. Miotti, você tem razão, Miotti. Ele não monta na lambreta, realmente. É poesia pura. Eu fico imaginando o Homem de Ferro andando. Ele não monta na lambreta. Eu fico imaginando. Né, Miotti? Esse é o nome do programa. Homem de Ferro não monta na lambreta. Como sempre... Os programas do Jurassic Cast com os nomes escrotos, né, velho? Vai ser o Homem de Ferro não monta na lambreta ou vai ser só ele não monta na lambreta? Ele não monta na lambreta, pronto. Que aí ninguém não vai ficar, caraca, que diabo eles estão falando, velho. Já tô mandando um macio agora. Inclusive, esse programa acabou agora, porque ele não monta na lambreta. Então... Acabou, pode fechar a edição. Vamos renderizar. Ah, tá ótimo. Ele não monta na lambreta.